transporte pequeno Lespa. Só confirma a clientela do transponder. 540-440. 5040, chame para puxação. Obrigado, 5040. Está pronto para o pushback de acionamento 3171. Posição 7, está livre, chame tarde. Dado por tratar. No 7, no 5, no solo aos 5-9, direita, Alfa e Juliette, posição 2. Corrijo, reporte antes da taxa e Juliette, aguardando ingresso para a Tiona. Atrás da Juliette, Alfa, 7-5. Salvador, bom dia, eu tenho 3517, estabilizado com campo à vista. 3517, vento uma centena, com meia dúzia graus, meia dúzia nós, tem livre pouso pista 10. Antena com meia, livre pouso da 3517. Ingresso, portão 2, no 7 e no 5. Cruzeiro 2, no 7 e no 5. Confirmando 3,50, Galeão, 1,46. Via Pátio e Índia, no ponto de espera chama pronto na 118.612, ajuste no 013. Centena com 612. Livre pouso na 10ª centena com 612, 3597. Bom dia, 3890, aguarde cópia Recife. Gentileza chamar na 1211 para cópia. 1211 então, ó. Corrige, 1219. 219. 204-374. Autorizado Recife 330 pelo Whisky 58. Decolada 10 de esquerda por Caracaju, controle 120.8 e aciona 5053. Correto, chamo para puxa acionar. No solo 06, prossegue via Alfa e Juliette, portão 7. É, TAN-3107. TAN-3171 autorizado a alinhar e decolar pista 10, uma centena com 4 nós. Da Daniela, decolar pista 0, TAN-3171. TAN-3107, confirma procedência. Procedente de Aracaju. Cópia 3507, portão 7, autorizando. Passa 3507, não compreender. 3517, portão 7. Portão 7, mantenha a frequência, tá? 3507. Pronto, cópia 1804. 360, o ônibus só no volume 10. Decola da pistão na 0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge para a Sapério Via. Controle 199 decimal. Corrigindo. Controle altera 120 decimal 8 hoje. E o transfondo é 5057. Para para o pushback acionar, chame o taxi, 3890. 08, bom dia, tá 3171. Bom dia, Azul, chame o Solen 121.9. Dia Azul 4069, aguarde cópia, prepare da Elfa. Delta 3890, POB 83, alterna Natal, 4h30 de autonomia. 90, via Índia no ponto de espera 186, aqui em H 1013, bom voo. 1093, via Índia 186, obrigado, boa. confirme para o táxi. Tá 380.0.0.1.0.0 890 Datan, autorizado a alinhar e decolar, dá 1.0, vento é 070 graus, 04 nós. Livre alinhar e decolar, dá 1.0, Datan, 380.0. Zero, decolando ao Zuno 9, chame o controle, ano 20, decimal 8, Goiás. 208, obrigado, boa. Táxi Gol 1804, está com 115 a bordo, tem 3 horas e 39 minutos, alterna Campinas. No ponto de espera 18.6, ajuste 1.013, bom voo no intervalo. Aqui a parte vai ingressar Índia. Vai formar quando o ponto de espera pronto, voo no intervalo. Ah, não, na frequência da 2.6. Salvador Monteiro, 9.642, autorização 3.7.0. 642, escute aí, agora helicóptero. Campinas, autorizado 360, via uniforme Zulu no meia. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Saída da EL, lido após lido da bridge. Controle 119. 12 corrigido. Controle apenas 120, decimal 80. E o seu telefone é 5065. Para o pushback acionado. Seu 2 para o copy. Recife 390, 2558. Da cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Aí da Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Próximo da 5067. Obrigado. 390, seu serviço 8, decola da 10, por defesa na PUCA, Sérgio, 120, decimal 8, 067, decola no 642. Corretíssimo no 642, chame para a pushback, assim. Salvador, Luno 804, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar down no zero. O vento é 040 graus, 02 nós. Decolagem com o Luno 804. 804, decolado 25, chame o controle. 120.8, boa viagem. 08, bom dia, senhor. 1804. Vai então, Valdão, bom dia, Gordo 607. Informação oficial para autorização São Paulo. Bom dia, Gordo 607. Chame o solo em 121.9. 209, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3153, estabilizado, baixar travado. Bom dia, TAM 3153, ajuste agora padrão, avistado o tráfego, tá livre o pouso na 1-0, o vento é 0-1-0 graus, 02 nós. Livre pouso, TAM 3153, vem 3. 120.80, acione 5071, responda. Ok, 360, então autorizado. Decolando da décima na direita. Açaí de árvore, posto, árvore elétrica. Controle 208 e código 507. Correto no 607 para puxa. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Correto. Saída árvore após a árvore elétrica, controle 1208, 5077, responda. Tá. 5077, responda, sim, para a pessoa trânsito. Não, não seja na 7. Nem 6, nem 7, 3. Quantas horas de feedback da Sonata táxi? Muito bom dia, 355 no 4, 20 da Índia. Autorização Caju, nível 130. Bom dia, Trip, temos autorizado 190. Copia a guarda, o 13. Não, corrigindo. Aceito. Pronto, cópia 130? Pronto, cópia. Aracaju 130, autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída onde? Controle 119, 120, decimal 8, transponder 0264. Pronto, autorizado 130 para Aracaju, decola do 1-0, curva esquerda, saída ponte 128, controle 0264, transponder 355 no 4, chama para push. E acionamento está no parte 3. Maravilha. Correto, Trip. A informação aqui já ainda. O solo Salvador, TAM 3597. Bom dia, TAM.